Nerd Maratonista. Chegamos agora ao episódio 6 da temporada 1 de Shiva e as Princesas do Poder, Falha no Sistema. Oh. Estamos no castelo de Trio da Princesa Antrópica. Já falo logo, é a minha personagem favorita. Você sabe por quê, Sara? Por quê? Ela é completamente biruta. Biruta teia. E uma coisa engraçada a respeito da Entrapta, ela é princesa, ok, mas só por título, porque ela não é uma princesa das princesas do poder, ela não tem poderes, tá? E ela não tem cristal, ela não tem pedra rúnica. Não tem pedra rúnica no castelo dela. Então, ela é princesa só porque o povo chama ela de princesa. Porque não tem outro motivo pra ela ser princesa. Uhum. E a gente vê a cozinheira do castelo preparando mini muffins, mini cupcakes. Só por que ela faz mini cupcakes? Porque a Entrápida só come mini comidas. Só come as coisas pequenininhas. A Entrápida só consome duas coisas. Mini comidas e água gaseificada. Rapaz, a pessoa que toma água gaseificada é ó. Eu gosto de água gaseificada. Eu já tentei, não vai. Eu gosto. Tu sabe um negócio que é legal? Agora isso aqui vai ficar um off. Mas foda-se, eu vou deixar no episódio de qualquer maneira. Ouvinte, experimenta. Saca aquelas xarope de Guaraná pra fazer Guaraná em casa? Pra fazer Guaraná natural? Sei. Tu pega aquilo, numa jarra, bota um terço, não sei se é um terço não, um quinto da jarra você bota desse xarope e enche o resto de água com gás, da marca que você achar mais gostosa. Fica o Guaraná, estilo refrigerante, mais gostoso que eu já provei na minha vida. Fica melhor que muito refrigerante. Não, quando é, como é que fala, ela saborizada, beleza. Agora, só a água... Experimenta então, ouvinte. Xarope de... Serve xarope de uva, xarope de groselha. Serve xarope do que você quiser, pra falar a verdade. Pega o xarope da sua escolha. Água gasosa da sua escolha. Faz com água gasosa. Fica, ó, gostoso demais da conta. E seguindo viagem. Então, como a gente falou, a Entrapta só toma água gaseificada e mini comidas. Aí os outros empregados do castelo aparecem pra ajudar e entregam a bandeja para um robô levar. Porque aí uma coisa importante a falar da Entrapta dessa série. A Entrapta, na série antiga, não sei se o nome deixa claro, Entrapta, Trap, armadilha. Ela era uma personagem da Horda especializada em fazer armadilhas. Era só essa. Uhum. Não, tanto que ela usa até aquela máscara, né, de quem mexe com negócio. Não, isso de fogo. Tá. Isso na atual. Porque na antiga era só uma fazedora de armadilha. Ela não fazia mais nada. Na atual, ela é uma cientista. Biruta. Louca. Das ideias. Piroquinha das ideias total. Biluta teia. E... Né, biluta teia, fala em fafã. E o grande barato dela é fazer robô. O grande show... O grande barato dela, na verdade, é tentar fazer a tecnologia dos primeiros combinar com a tecnologia de hoje em dia. E é esse o grande... Vamos dizer, pesquisa da Entrapta. Então, a Entrapta é, sim, uma cientista. Uma curiosidade é que o cabelo dela é vivo. Ela, inclusive, usa o cabelo dela para andar. Ela anda com o cabelo, né? É louco. O cabelo dela estica, pega as coisas. O cabelo dela é tipo o tentáculo de polvo, pronto. É, não sei se você conhece na Marvel a Medusa dos Inumanos. Sei. Então, é a Medusa dos Inumanos. É um cabelão vivo que faz mil e uma maluquices. Não, e ela até senta também no cabelo. Ela senta no cabelo, ela anda com o cabelo leva ela. Ela escala as coisas usando o cabelo. Ela pega um negócio na prateleira com o cabelo. É esse nível. É uma abençoada. O robô leva a comidinha até a Entrapta, que ela adora porque é um muffin de porquinho. Ela, ó, oh, porquinho, que bonitinho. Ela comeu o porquinho. Ela tá fazendo, como eu falei, ela tá fazendo experimentos com um dos artefatos dos primeiros. Tá fazendo aquelas, inclusive, aquela nota mental, né? Que ela pega um gravador, nota mental, o experimento tal e coisa, está acontecendo assim, assim, assado, para lá, timbum. Mas aí um artefato começa a contaminar toda a tecnologia do palácio e os robôs atacam a Entrapta, que adora. Fica fascinada, fica opa, legal. Falei, ela é maluca. Tipo, ela assim, pô, cara, incrível. Né? Falei, é biruta. Fazer o quê? Aí, beleza. Então, vemos agora a Dora Cintilante e o Arqueiro. Estão a caminho do Palácio de Truel. E o Arqueiro diz que a Entrapta é uma das grandes inventoras, do, uma grande nome na comunidade científica de Etheria, e que ele a admira. Cintilante e a Dora dão risada das flechas malucas do Arqueiro, inclusive uma que, prestem atenção, vai ser muito importante, com a flecha sonora. Prestem atenção que vai ser muito importante ela no, ainda neste episódio, tá? Uma flecha sonora. Aí eles encontram um desmoronamento. E aí a Xirra não perde nem mais tempo. A Dora já se acostumou com isso, né? Então ela pega na espada, se transforma em Xirra e detona o desmoronamento. Normal, de boa. Tá? Pronto. Eles percebem que o castelo está com problemas, porque tá piscando... Que nem um pisca-pisca de Natal. Farol no meio do castelo, né? Aí a Xirra se sente mal, mas diz que não é nada. Ela tá sentindo a merda acontecendo com a energia dos primeiros lá no castelo, tá? Uhum. Aí os meninos são atacados por robôs contaminados. Cintilante e Xirra se separam do Arqueiro e elas encontram a Entrapta. Nesse meio do caminho, o Arqueiro encontra com a equipe da cozinha. A equipe da cozinha, que eu não cheguei a comentar, é a cozinheira, uma grandona, parece mãezona mesmo, tá? O mordomo e a copeira. Então, esses são a equipe da cozinha da Entrapta. E são os únicos humanos dentro do castelo da Entrapta. Que o resto é tudo, tudo construção dela. Tudo robô. Tudo robô. Aí a galera da cozinha diz pro Arqueiro que eles não podem lutar porque eles não têm poderes como a princesa. Aí o Arqueiro falou, foda-se. Tipo, eu tenho minhas flechas, eu sou o Arqueiro, oxi. É, eu também tenho poder. Eu também não sou uma princesa, mas eu posso ser. Ui. Viado. E nesse meio tempo, a Entrapta, entre muitas aspas, guia Cintilante e Xirra pelo castelo. Por que entre muitas aspas? Porque ela não sabe andar na porra do próprio castelo. De tanto que ela já modificou ele, tanto que já tá diferente a planta. É. Que é tal como a Entrapta da série clássica, o castelo da Entrapta daqui também é cheio de armadilhas que foi a Entrapta que fez. Só que normalmente a Entrapta se guia pelo castelo através de um GPS que ela costuma usar. Só que a tecnologia do castelo toda foi pro buraco por causa da porra do artefato. Então o GPS dela não tá funcionando. Então até ela tá no sol. Né? Aí, beleza, a Entrapta fica fascinada pela espada da Xirra, porque ela reconhece que é um artefato dos primeiros também, né? Aí um robô faxineiro gigante ataca eles e Xirra sofre com a voz dele, que o robô dá-lhe um grito, dá-lhe um esporro, que acho que dá um ziquezira na Xirra. Que buga a cabeça dela. É, aí ela ataca o robô e a espada da Xirra é afetada pela tecnologia dos primeiros. Tanto que a Xirra volta a ser a Dora. Quer dizer, a espada foi infectada e ela perdeu os poderes. Legal? Isso aí. Legal. Mas beleza. Não só perdeu os poderes, a Dora ficou tantando as ideias também. É, ela deu uma desmaiada e depois ficou bro. Deu uma bugada nela, tá? O Arqueiro derrota os robôs com a ajuda da equipe da cozinha. Aí, né? A Dora desmaia e a Entrapta diz que ela também foi infectada com o vírus dos primeiros. Porque não tem nada que possa piorar mais. Por enquanto. Tá? Nunca diga isso que você se arrepende depois. Não, é o que eu tô falando. Não tem como dizer que não piora, porque tudo vai piorar. Né? Aí a Cintilante diz que temos que destruir os robôs. A Entrapta não quer, porque os robôs são dela, né? Mas ela admite. É, tá, deu merda, né? É, o experimento deu merda. Tá bom, bora destruir os robôs, foda-se. Ela, depois eu faço outros. É, né? Aí a Dora acorda, mas ela tá mais chapada do que nunca. Ela tá biruleibe das ideias legal. Entrapta, Dora e Cintilante percorrem o castelo. A Entrapta tenta entrar no laboratório dela e toma um choque. E ela não acha ruim, ela... Opa! Distância! Ai, ai. Que legal! Delícia! É biruta dizer que chega, né? Puta que pariu. Aí a Cintilante se teleporta pra dentro, mas ela foge logo em seguida, porque tá cheio de robô assassino lá dentro. Ela fala, não quero não. Ela tem senso de perigo. Né? O arqueiro, os criados se decidem a ajudar as meninas, beleza. E as meninas são perseguidas por vários robôs infectados. E o arqueiro, os criados salvam o dia, hein? A Cintilante explica tudo o que está acontecendo e o arqueiro bola um plano. Eles invadem o laboratório da Entrapta via os tutos de ar, que é o jeito que, inclusive, a Entrapta mais gosta de passear pelo castelo, pelos dutos de ar. Muito normal. Né? Enquanto que os criados distraem os robôs, o arqueiro e a Entrapta tentam desligar o vírus. Toda a flecha sonora, que todo mundo deu risada, tal e coisa, beleza. O arqueiro lança essa flecha sonora e ela tem justamente a frequência sonora para destruir o vírus. Chupa, safado! Quem falou que a flecha sonora era uma merda? Chupa essa manga. E beleza, a Entrapta se junta à rebelião, aí todo mundo fica feliz. Aquela história, né? O bem vence o mal, o espanto temporal, o azul amarelo. A Entrapta entra agora para a rebelião também. E a Cintilante admite que a flecha boba do arqueiro foi o que salvou o dia para a alegria do arqueiro. E ela falou, opa, repete aí, opa, o quê? Oi? Opa, repete, vai. Nesse meio tempo... Final da conversa já, a gente vê a Entrapta de novo, continuando os experimentos com os artefatos dos primeiros. Puta que o pariu. Pariu. Fiquei tipo, o ensinamento não basta. Não, ela não aprende. Fim do episódio 6. Yay! Fiquem por aí, ouvintes, e vamos continuar com a nossa maratona. Vamos lá.